sofá. Eu não aguento mais fingir. A minha vida é chorar. Muito bem, Rádio 98 FM. São exatamente 17 horas e 6 minutos. Eu falei 17 horas e 6 minutos aqui no som da sua melhor rádio. 98.5, a rádio que está sempre bem pertinho de você. Estou mais uma vez voltando aqui na nossa rádio RCI FM, no programa especial musical, sempre dentro do nosso programa, com a parceria do bregablog.com. Olha, a gente ia falar aqui sobre a biografia do Augusto César, sobre as suas informações, mas infelizmente estamos sem internet para que pudemos falar aí sobre um pouco a vida dele, desse cantor romântico, cantor pernambucano, que vem aí cada vez mais deixando os corações apaixonados. E as músicas antigas, relembrando o passado, o bom momento que você passou na sua vida. Programação especial musical com a parceria da rádio nossa RCI FM, também bregablog.com, nosso amigo Jackson da Cruz. É, infelizmente, também estou sem o programa aqui, Some Foge, para que eu pudesse também gravar o programa. Se nosso amigo estiver ouvindo aí, tá certo, estiver gravando, um abraço para ele aí, nosso amigo Jackson da Cruz, e a todos vocês. Daqui a pouco você participa pelo 3289-1849-8793-3341 para que você possa pedir sua música do especial musical que foi vencido aí pelo Augusto César. Para começar a programação especial de hoje, vou começar com a música aqui, Augusto César, Sem Ela. Na programação especial homenageado de hoje é ele, Augusto César. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Deus, eu lhe pedi pra afastar esse amor de mim, mas não sabia que por ela iria sofrer tanto assim. Meu Deus, meu coração tá em pedaços, tô perdido, e agora diga o que é que eu faço sem ela aqui. Deus, manda pra ela um mensageiro que leve o meu recado, por favor, e diga a ela quanto estou bebendo e sofrendo pra esquecer a minha dor. Morrendo num sufoco quase louco. Sem ela sou peixe fora d'água. Sem ela sou perdido num deserto. Sem ela sou uma folha seca. Meu Deus, traz ela de volta pra mim. A A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Bregablog.com. 3 anos de sucesso. Muito bem, 17 horas e 11 minutos na programação da nossa rádio RCI FM. Programação especial, homenageado de hoje é ele, Augusto César, vencido aí. E você pode conferir lá no bregablog.com, acessando aí o site, né, o nosso grande amigo parceiro. Graças a Deus a internet acabou de chegar aqui. Só assim tem como a gente trabalhar melhor, né? Porque é complicado demais, rapaz. Hoje, né, o ser humano, hoje está impossível, né, de ficar sem internet. Um abraço nosso amigo compadre Armando Eletrônica, ouvindo a gente, né, lá na sua eletrônica, ele que funciona aí de segunda a sábado, das 7 da manhã até o meio-dia, das 14 até as 18 horas. Um abraço nosso amigo Armando Eletrônica, um abraço aí, meu irmão. Obrigado pela força de hoje, pelo seu apoio, tá certo? Você sabe, pode contar com seu amigo velho a qualquer hora do dia, em qualquer momento. E ficou mais ou menos assim: Augusto César venceu Diana e Valdir Soriano, por isso... Hoje, né, já tá sendo ao ar comigo, claro, Luciano Silva aqui na rádio RCI, mas especial dessa parceria, para ouvir o programa, né, quando tiver pronto aí, a mais tarde também se pode ouvir gravado, e aqueles que estão acessando, pode curtir aí, ao vivaço nesse momento. Para pedir uma música, clique também no balãozinho aí amarelo ao lado do título deste post, deixando o seu comentário. Se perdeu essa transmissão, no domingo o programa estará disponível para audição e download aqui no Brega Blog, né? Resultado aí de uma grande parceria do meu grande amigo Jackson da Cruz, né? Que estamos aí iniciando o 2013, né? Vai vir com muita novidade, muita coisa boa para você, e não só aqui. Então, Augusto César teve 112 votos, Valdir Soriano 57 e Diana 26, o que deu aí o resultado do Augusto César ser homenageado. Olha, a semana passada eu não pude fazer porque eu tive, né, tive que me ausentar aí, coisas particulares minhas, né, e por esse motivo, né, a semana que vem vamos ter mais outro especial, né? A gente respeita a nossa parceria e hoje estaremos aqui apresentando o programa Sabor no Destino normal, né? O programa a gente vem com reverência, com aquela brincadeira, mas sábado que vem, por esse motivo, né, da minha falta da semana passada, vamos fazer outro especial musical. O responsável, meu amigo Jackson da Cruz aí, que depois vai escolher os 3 cantores. Mas estamos com o ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, amigo. Quem fala? Tá vendo a voz, não, é? Ah, doutora Nevinha do Avon, como é que tá, Nevinha? Tudo bom? Tudo bem, melhor ainda falo com você, viu? E aí, garota, como é que tá você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá gostando do especial musical? Com certeza, eu gosto demais desse cantor, tem 2 CDs dele. Ô, oh, coisa boa. Diga aí o seu pedido de hoje. Eu quero aquela, amigo. Amigo, certo. O que mais? É, só essa mesmo, Agora pode ser as amadas, né, que tá todas 4 perto de mim aqui. É, manda um abração pra elas aí, que saudade das minhas amigas, tá bom? Tá certo, Luciano, tá tudo, todas 4 tá aqui comigo. Tá bom, tá Laurinha, certo. Maria, Vazinha, né, minha amada. Tá certo. E pra todos meus amigos e todas minhas amigas, pra sua esposa, pra sua mãe, do mais José, seu Rosinho. E o Patalinha, viu? E o nosso amigo Chorró também tá por aí, né? Chorró, acho que pegou o beco pra També, viu? É, tá um danadinho aquele Chorró. Tá, já foi pra També já. Foi visitar uma família dele aí também. Tá bom, tá certo. Tá. E um abraço pra Jorjeta de Campanha, Dona Nevinha, Dedé Rio. Coisa boa. E coisa boa Fabiana, também. Oi? O nosso amigo Marcelão agora fazendo programa aqui à tarde, tá bom também, né? Tá. Ah, coisa boa, tá certo. O que mais, Nevinha? Só isso? Só isso mesmo, amigo. Bom trabalho, viu? Um abraço pra você, felicidade. Daqui a pouco tem Amado no ar, né? É, daqui a pouco tem o programa do Amado Batista. Tá certo, eu tô pronto pra escutar, né? Tá bom. Tá, tchau. Tá certo, um abraço, felicidade. Nosso amigo Nevinha, do avô lá da rua, Antônio Pessoa Guedes, curtindo com a gente aí, as Amadas. Um abraço pra vocês, tá bom? Daqui a pouco toca a música de vocês. Agora eu vou tocar aqui a música para a Armando Eletrônica, meu colega aí, meu amigo, meu grande amigo parceiro. Um abraço a você, Armando. Felicidades aí mais uma vez. Vou tocar pra ele aqui a música Pena Você Não Vê. É, Pena Você Não Vê, a música do Augusto César. Programação especial, homenageado de hoje é ele, Augusto César. Pregablog.com, 3 anos de sucesso. Especial musical, 1 hora inteirinha com seu artista favorito. Olhe dentro dos meus olhos, diga com sinceridade, mesmo que eu me machuque, meu amor, não se preocupe, só me fale a verdade. Se ainda existe amor, ou se tudo acabou. Você tá tão diferente, eu te sinto tão ausente, quando quero seu calor. Eu te dei meu coração, mergulhei nessa paixão, e você já não se importa, ignora e bate a porta, fico eu na solidão. Vai doer demais em mim, vai doer, eu sei que vai, mas eu sempre dou um jeito de tirar desse meu peito o que não existe mais. Porque tudo que eu fiz na vida foi somente amar você. Que pena você não vê o que sinto por você. Hoje é nossa despedida, e o difícil é te esquecer. Que pena você não vê o que sinto por você. Mergulhei nessa paixão, e você já não se importa, ignora e bate a porta, fico eu na solidão. Vai doer demais em mim, vai doer, eu sei que vai, mas eu sempre dou um jeito de tirar desse meu peito o que não existe mais. Foi somente amar você. Que pena você não vê o que sinto por você. Hoje é nossa despedida, o difícil é te esquecer. Que pena você não vê o que sinto por você. Especial musical, 1 hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Programação especial homenageada de hoje, ele, Augusto César, 17 horas e 22 minutos, aqui na nossa rádio RCI FM 98.5. Você que está ouvindo online pela internet, www.rcifm98.com.br, acesse e fique à vontade. Também pelo nosso parceiro bregablog.com, você encontra o melhor acervo musical do Brasil e do mundo. É o nosso garoto da Bolívia, é o cara lá do Acre, né, rapaz? É o nosso garoto aí, o garotão que faz a diferença aí das músicas populares do Brasil, que graças a Deus a gente tem que agradecer, né? Um garoto, né? Eu digo assim, garoto com todo respeito, porque um rapaz jovem e pela pessoa que ele é. Olha, agora eu vou atender aqui a nossa amiga Nevinha do Avon. É, ela pede aqui a música Amigo. Ela que reside lá na rua Antônio Pessoa Guedes, oferece aí para todos os amigos, em especial as amadas. Obrigado aí mais uma vez, nossa amiga Nevinha do Avon. A música Amigo é uma das músicas que faz mais sucesso hoje na atualidade, né, do Augusto César. Mas ele também fez muito sucesso com Escalada e outros grandes sucessos. Daqui a pouco eu venho aqui falando um pouco mais sobre, né, a vida do Augusto César. Especial musical homenageado em hoje é ele, Augusto César. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Amigo que faz pensativo nessa mesa de bar, estou esperando por ela que prometeu voltar. Amigo, eu não quero ser seu desmancha prazer, mas eu vou lhe contar. Eu vi sua amada com outro noutra mesa de bar. Amigo, essa história mil vezes alguém me contou. Perguntei a verdade, ela disse que não tem outro amor. Eu acho que ela me ama e que nunca me engana, só não quer se entregar. Se acaso o que diz for verdade, posso até perdoar. Amigo, eu também já sofri essa desilusão, posso até compreender. Eu sei que o jogo é difícil e você vai perder. Amigo, eu fico esperando nessa mesa de bar. Quero lhe agradecer, mas sei que no fim desse jogo quem perdeu foi você. Acaso o que diz for verdade, posso até perdoar. você vai perder. Amigo, eu fico esperando nessa mesa de bar. Quero lhe agradecer, mas sei que no fim desse jogo quem perdeu foi você. Mas sei que no fim desse jogo quem perdeu foi você. Mas sei que no fim desse jogo quem perdeu foi você. Sei que no final desse especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor acervo musical da música popular brasileira, megablog.com. São exatamente 17 horas e 28 minutos da programação especial, homenageado de hoje ele, Augusto César. É, coisa boa, né? Vamos ver aqui mais. Falando aqui da biografia do Augusto César. Por causa de 100 mil cópias vendidas, Augusto César precisou morar um tempo em São Paulo para divulgar assim seu trabalho. Por causa dela, participou de programas de auditórios de alcance nacional. Fez turnê em cidades como Natal, Fortaleza e Belém do Pará. Por causa dela, mantém uma média de 3 shows por semana. Canto escalada no mínimo 2 vezes a cada apresentação, contou Augusto César ao Jornal do Comércio. Também fizeram sucesso como posso te esquecer, Máquina de Amor e Ela Acabou Comigo. A última tem a função crucial na carreira de Augusto César, que antes de lançar a canção tinha um público quase totalmente feminino. Mas depois que cantei Amigo, Ela Foi Embora, notei que os homens passaram a chegar mais perto do palco na hora do show. É uma música essencialmente masculina. Não sei dizer quantos homens já choraram na minha frente quando eu cantei, diz Augusto César. É, rapaz, é complicado. Agora eu vou atender aqui a galera que tá ouvindo a nossa programação, nosso amigo Galego da Panificadora. Um abraço aí ao nosso amigo Galego. Ah, também é o Bestourão, né? É o Bestourão, acho que é isso. O Tarada de Jumenta e o Bill de Chuíta. Rapaz, os caras. Toda semana tem um nome diferente lá na Panificadora Vitória, né? Também um abraço aí aos empresários Lucas e a nossa amiga Ellen, né? Os grandes amigos aí, estão sempre dando a força também à nossa programação. Um abraço a todos vocês, obrigado por esse carinho. A música que eu vou tocar pra eles aqui, de Augusto César, né? Ele pediu a música do Amado Batista. Mas a gente tá no especial musical, depois a gente, né, passa a música pra lá também, para que eles possam curtir. Deixa eu ver aqui, uma música de Augusto César. O que eu posso colocar para os amigos aqui, para que eles possam curtir a nossa programação. E você pode participar pelo 3289-1849. Deixa eu colocar aqui um dos grandes sucessos também do Augusto César, como posso te esquecer, para toda a galera da Panificadora Vitória. Especial musical, homenageado de hoje é ele, Augusto César. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Se tudo eu vejo você, no carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo. Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Se guarda ainda em minha boca seu último beijo. Como posso te esquecer? Se tudo eu vejo você, Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Vegablog.com, 3 anos de sucesso. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A Casa da Música Brega. Brega é chique. Como posso te esquecer? Se tudo eu vejo você. No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo. Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Se guarda ainda em minha boca seu último beijo. Como posso te esquecer? Se em tudo eu vejo você. No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo. Como posso te esquecer? Programação especial homenageada de hoje é ele, Augusto César. 17 horas e 36 minutos. Tem ouvido na linha aí? Opa, a ligação aqui caiu. Mas vamos atender mais pedidos aqui na nossa programação. Agora vamos atender um pedido aqui do nosso amigo Fred, que tá ouvindo a gente lá em Mogeiro. Um abraço a você, Fred. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. Ele pede aqui Escalada. Luciano, isso é que é música. Estou aqui em Mogeiro, curtindo aqui a programação. Manda um abraço para meu primo Ademir. E também ao meu primo Evandro. Um abraço aí, toda a galera de Mogeiro. Nosso amigo Fred, obrigado, garoto, pela participação. Vamos ouvir aqui Escalada, sucesso do Augusto César. Eu queria ouvir a versão original, né? A gente tem aqui a versão, né, em novas gravações. Eu acho assim que o cantor, quando ele faz uma gravação original, né, que ele faz o sucesso com aquela música original, eu acho que você se acostuma, né, com a qualidade da música. E quando ele faz com novas gravações, dependendo do tipo da gravação, né, aí fica um pouco difícil às vezes você entender, né, o tipo da qualidade da música. Mas a gente vai tocar aqui a música Escalada. Deixa eu ver se eu acho aqui ela na versão original, para que a gente possa colocar aqui para vocês, certo? Vamos ouvir aqui. Programação especial musical. Hoje a gente tá dependendo da internet, por isso tá demorando um pouquinho assim, tá bom? Então vamos ouvir. Programação especial homenageada de hoje é ele, Augusto César. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Essa façanha. Seu corpo às vezes estremece quando eu subo um pouquinho mais, mas nada disso me impede e nem me faz voltar atrás. Eu sinto que já estou chegando ao cume dessa grande montanha de amor que nunca por aí escalar antes. Por isso eu me sinto um vencedor e continuo a longa escalada, buscando em outros braços o prazer. E sinto que já está perto a chegada de todos. prazer dessa façanha. Devagarinho e lentamente, eu vou subindo no seu corpo, me segurando docemente na chama ardente desse amor. Eu sinto que já estou chegando ao cume dessa grande montanha de amor, que nunca fora escalada antes. Por isso eu me sinto um vencedor e continuo a longa escalada, buscando em outros braços o prazer. E sinto que já está perto a chegada de conseguir. Só se for agora mesmo, viu? Quero ouvir agora, vamos lá. De conseguir especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada de hoje é ele, Augusto César, 17 horas e 41 minutos, aqui na nossa rádio RCI FM. Agora eu vou atender aqui o pedido da nossa amiga Laura, lá da rua Antônio Pessoa Guedes, ouvindo a gente. Um abraço a você, Laura, obrigado pela sua participação. Ela tá curtindo lá com as garotas, né? As amadas. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela sintonia. Ela pede a música Ela Acabou Comigo. Essa música aí é que faz os caras chorarem, né? Eu quero ver os caras chorar aí. Daqui a pouco os caras estão chorando aí, principalmente a galera, né? Lá da Panificadora Vitória. É os apaixocados. Um abraço da galera aí. Felicidades pra vocês. Nossa amiga Armando Eletrônica, cuidado aí, garoto. Segura a peteca aí, tá bom? Um abraço. Vamos ouvir. Programação especial musical. Homenageado de hoje é ele, Augusto César. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor acervo musical da música popular brasileira. Megablog.com. Amiga, eu te chamei aqui. Preciso me desabafar. Eu não aguento mais fingir. A minha vida é chorar. Amigo, ela foi embora, quebrou todo o meu coração. Eu sei, ela não mais se importa se eu vivo aqui na solidão. Se ela já tem outro alguém, eu juro que não sei também, mas deve estar melhor que eu. Foi ela quem me disse adeus. Amigo, ela acabou comigo. Ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração, coração. Amigo, ela acabou comigo. Ela especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Seguindo na programação especial, homenageado de hoje é ele, Augusto César, 17 horas e 47 minutos. Deixa eu atender mais pedidos musicais aqui. Hoje estamos bombando também com Augusto César. Quem participou aqui também, a nossa amiga Elaine, tá ouvindo a gente lá em São Miguel do Itaipu. Um abraço a você, Elaine, obrigado pela sua participação. Ela pediu aqui qualquer uma música do Augusto César, só para curtir. Um abraço a você, Elaine, felicidades. Obrigado aí por estar sempre conosco, tá certo? Muito obrigado mesmo. Vou colocar aqui pra ela aqui, Caso de Amor, aqui do nosso amigo Augusto César. Especial musical, homenageado de hoje é ele, Augusto César. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com, acesse. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Você não liga mais pra mim e eu não posso mais te ver. Saudade vem, estou sofrendo por você. É mais um caso de amor, infelizmente chega ao fim. Nunca pensei acontecer comigo, mas foi assim. O amor invade o coração da gente e se apossou de mim. Tanto como eu, está sempre na solidão. O peito fica amargurado e o coração. E a minha vida segue assim. Você não pensa mais em mim. Espero o tempo de dizer amor, amo você. Quem me dera ter seu corpo aqui comigo pra me aquecer. Um lado e do outro, e não sinto você. Sensacional, musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada de hoje é ele, Augusto César, 17 horas e 52 minutos. Estamos chegando aqui ao final, mas antes disso, vamos falar aqui, né, sobre o Augusto César. Olha, hoje com 4 filhos e no segundo casamento, a família se mantém basicamente com o dinheiro obtido nas apresentações de Augusto César, que cobra entre 1.500 a 5.000 reais por show, dependendo assim do número de músicos que o acompanham, para ir até ele. O cantor não faz concessões. Se não está em shows, abastece uma Kombi com seus CDs produzidos sem apoios de gravadora e vai para o centro de Recife. De microfone na mão, anuncia o produto que ali supera o fetiche para adquirir aquilo, o que a indústria hoje tanto pena para colar as suas mercadorias. Afeto e diferenciação. Durante a venda, Augusto César canta, chama os transeútes, conversa com fãs, posa com eles para fotos, autógrafa CDs. E assim que se mantém há anos, sendo a estrela, o produtor e o distribuidor da própria música, sendo o artista e o próprio mecenas, a voz que grita cantando e a voz que grita vendendo. Recentemente, Augusto César gravou um DVD grandioso no Teatro Santa Isabel, em Recife, cidade onde mora, com direito à orquestra e coral, e com participações especiais como a de Agnaldo Timóteo. Sem dúvida, Augusto César é um artista que vai onde o povo está. Isso é uma coisa muito difícil, né, da gente ver hoje em dia. Parabéns aí para o Augusto César, que hoje foi homenageado aqui no nosso programa, tá certo? Vou deixar a última aqui do Augusto César para que a gente possa ir para os nossos apoios culturais. Em seguida, vem um programa do artista mais amado do Brasil. Valeu, Augusto César. Valeu, bregablog.com, rádio RCI FM, mais uma vez, saindo sempre na frente. E mais uma homenagem por aqui, nossa amiga Laura. Um abraço, nossa amiga Laura. Sempre dá uma passadinha por aqui, uma grande amiga. Olha, vou deixar aqui qual seria a música, hein, rapaz? Toca aqui a música do Travesseiro. Essa música aqui, essa música do Travesseiro foi gravada também por Márcio Greig. Especial musical de hoje foi Augusto César. Fazendo certas coisas que eu já fazia sem sentir. Foi pra não cair no desespero e querer fugir da vida sem saber pra onde ir. Foi pra não entregar ao travesseiro todo o pranto que meu corpo tem pra me suprir. Foi por esse amor que dói no peito e me pertence por direito. Eu agora estou aqui. Foi pra não ficar aqui sozinho que eu tentei qualquer caminho pra fugir da solidão. Foi porque eu vi em cada rosto, em cada corpo, o mesmo corpo e os mesmos rostos que eram teus. Foi pra acabar com essa agonia de sonhar até de dia procurando me iludir. Achar o teu suor, o teu calor, o teu perfume em nosso quarto de dormir. Mas o travesseiro não abraça, não conversa e não responde. Não substitui você. E assim, depois que cada noite passa, entra o sol pela vidraça e eu desperto sem te ver. E muito mais me dói a realidade que essa saudade vem meu resto consumir. Foi por essa dor, por esse amor descontrolado, e foi por tudo isso e tantas coisas mais.